Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro, está entrando no ar o Tema Livre e hoje nós vamos tratar de segurança na construção civil. O último episódio marcante foi esse episódio da construção do Itaquerão. Aliás, teve outro depois desse que foi lá em Manaus. O fato é que dois operários da construção civil foram vítimas fatais em obras com vistas, obras para a Copa do Mundo do ano que vem. Faltam 6-7 meses para a Copa do Mundo e as obras estão em ritmo aceleradíssimo e a segurança, sempre que se corre muito, a segurança é comprometida. Nós vamos tratar dessa questão hoje aqui com o engenheiro Antônio Eulálio, que é especialista em estruturas, conselheiro do CREA, do Conselho Regional de Engenharia aqui do Rio de Janeiro, e com o Sam, que é engenheiro civil especialista em segurança do trabalho, coordenador da pós-graduação em segurança do trabalho da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, lá no Rio Grande do Sul, a quem eu dou bom dia. Bom dia, Sam. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia a todos os seus ouvintes. Sam, eu queria que você abrisse esse debate, essa conversa, com o ponto de vista da academia, o ponto de vista do estudioso do assunto, mais do que aqui começar com o Eulálio, que é da parte prática, um engenheiro, e que nós queríamos tratar. Como é que você vê essa situação da insegurança, a partir principalmente, Sam, do fato de que a construção civil é tida como uma das molas propulsoras de qualquer surto de desenvolvimento da economia? Nós tivemos o exemplo disso ainda no governo Lula, ainda no governo Fernando Henrique, com o início da desoneração dos insumos para a construção civil. Depois disso, nós tivemos isso repetido e ampliado no governo Lula. E agora nós vemos que o PAC 1, PAC 2, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, privilegia esse setor. E, além disso, nós temos essas questões todas de superfaturamento, de péssima qualidade do material utilizado. Em resumo, isso tudo que vem sendo noticiado e que contribui, forma esse caldo de cultura para os acidentes. Gostaria que você entrasse nessa questão por aí. Bem, cumprimentando o engenheiro Antônio Eulálio também, esse é um tema, Augusto, que é complexo. Ser encarado de forma pelo desconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Acidentes sempre acontecem, o nome próprio caracteriza acidente, né? Na construção civil é mais visado porque ele aparece com maior facilidade, vai mais para a imprensa. Perde para acidente automobilístico, acidente de moto, mas que são tão comuns que já não merecem destaque. Um acidente na construção civil, principalmente um acidente fatal, que eu imagino que seja uma das principais abordagens desse debate, né? Um acidente fatal não acontece por um único responsável. Raríssima é a vez que um acidente fatal acontece com um único responsável. Isso é um fator, é um conjunto de fatores que que acontece. O problema é tanto de empregado, quanto de empregador, quanto de fiscalização. Eu sou muito a favor do tripartite. Empregado, empregador e governo, né? Eu faço parte do CPN da NR18, que é uma comissão tripartite que discute as normas regulamentadoras da construção civil. Então, quando se vê um acidente desses que recentemente aconteceram pelo Brasil e já citados, causa comoção, mas muitas opiniões são dadas. E são opiniões assim que, para quem está no meio, chocam, né? Porque são tudo observações sem um conceito técnico. O engenheiro Antônio Eulálio é um especialista em estrutura, não é? Sim. Então, quando se vai falar em estrutura, é amplo. Quando vai se falar de um acidente, Para aí, a responsabilidade é do trabalhador ou do empregador? Isto é que tem que ser discutido à exaustão. E principalmente uma coisa que chama-se treinamento. Treinamento, treinamento, treinamento do trabalhador e do comando da obra. Muita gente pensa em treinar só o trabalhador. Não, tem que treinar os engenheiros, tem que treinar todos aqueles envolvidos numa construção. E da parte acadêmica, o que, que a gente procura fazer num curso de pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho? É fazer o engenheiro, o arquiteto, entender o ambiente da construção civil. Porque não dá para fazer segurança em um ambiente que não se conhece, né? A legislação está aí, não precisa ensinar, só basta ler a legislação. O problema é saber aplicar a legislação dentro do ambiente de trabalho. Não sei se para iniciar a discussão... isso é suficiente. Está ótimo, está ótimo. A gente pode começar a partir daí. Eu gostaria que o Eulálio fizesse sua intervenção inicial, já tocando a bola adiante, né, Eulálio? Bom dia, Luiz. Bom dia. Augusto, bom dia, Uzan. Eu tenho opinião parecida com a sua, mas eu acho que a formação do engenheiro de segurança do trabalho deveria começar pela especialidade. E devia ser primeiro engenheiro civil, ou engenheiro eletricista, ou engenheiro mecânico. Depois ele deveria exercer a profissão e na escola teria cadeira de segurança do trabalho. Porque depois ele faria pós-graduação em engenharia de segurança na área que ele escolheu. Porque aí já teria a vivência que você mesmo falou e ele poderia ver os riscos que envolvem cada tipo de trabalho na área dele. Porque normalmente hoje no Brasil, e principalmente por causa da crise, se formou engenheiro de segurança a partir da academia, quer dizer, na própria escola ele saía engenheiro de segurança, mas sem ter uma especialidade, sem conhecer a obra, os riscos de obra. Por isso, eu sou favorável a esse tipo de formação do engenheiro de segurança. E outra coisa, treinamento diário, inclusive, com reuniões explicando os riscos de cada tarefa que cada um vai fazer, por grupos. Isso seriam dados pelos engenheiros que estão na obra com os encarregados junto para saber cada tipo de serviço e o risco que eles estão correndo. Porque por ignorância, às vezes, a pessoa corre risco. Por causa de Manaus, ele devia estar sem cinto. Compreendeu? E não houve nenhuma fiscalização se ele estava de cinto ou não, porque ele, para cair de 35 metros de altura, ele estava sem cinto, seguramente. E alguma coisa, e sem também numa linha de vida. A linha de vida, ele amarra em pontos que não podem ceder. Eu vi um acidente aqui na Barra da Tijuca, num supermercado, que fui pelo CREA. Os dois operários estavam amarrados no estribo de uma viga pré-moldada que não estava fixada. E eles estavam montando com guindaste a laje pré-moldada. O guindaste ou a própria laje tocou na viga, desequilibrou a viga e os dois desceram juntos e morreram esmagados. Então, quer dizer, nem essa parte principal, que era colocar uma linha de vida amarrada nos pilares que estavam que não poderiam ceder, foi visto pelo engenheiro de segurança de trabalho que estava na obra. No Itaquerão, morreram dois. Um estava dormindo numa área da lança, quer dizer, de trabalho do rigging. Então, é conhecido que ninguém pode ficar embaixo do plano de trabalho da lança. Tinha um no caminhão que devia também estar dormindo, que era hora de almoço. E sabe que então, os dois que morreram também foi falta de um cuidado na segurança. Por isso, esse diariamente, não só um treinamento semestral da própria empresa para todos, mostrando filmes de acidentes, de casos reais, como também diariamente grupos de serviços fazendo um DDS, que a gente chama, que é dando uma noção dos riscos que eles vão correr naquele dia. Tá? Antes de começar o expediente, antes de começar o trabalho. Faz, né? Mas isso vai contra a produtividade. Evidente. Porque me perdem, às vezes, uma hora de trabalho ou meia hora de trabalho. E outra coisa é a exaustão que o operário o cansaço devido para o operário é bom porque ele ganha hora extra, mas ao mesmo tempo ele se arrisca porque ele está cansado. É, isso então também. Isso tem que ser limitado, também pelo Ministério do Trabalho, o número de horas extras. Aí eu acho que nós chegamos a uma situação, o SAN, que faz parte de uma comissão tripartite disso aí, que tem zela por essa situação, vai entender bem o que eu vou dizer aqui, que há uma pressa em entregar a obra da Copa do Mundo. Então vamos acelerar, vamos fazer 18 horas de trabalho por dia, às vezes até 24 horas de trabalho, bota os refletores e vê a obra, funciona 24 horas, mas não há turnos que sigam a legislação normal, e as pessoas são submetidas a um excesso de trabalho, a uma jornada muito cansativa, exaustiva e leva a riscos. A maior parte dos acidentes de trabalho ocorridos no ambiente de trabalho se devem a essa questão de falta de segurança aliada a excesso de jornada de trabalho, excesso de trabalho ou desatenção ou falta de prevenção, como no caso do cara que está dormindo lá embaixo, do negócio ou do outro, da viga, que está com a linha de vida presa numa viga móvel. Esse tipo de coisa é como escalar uma montanha e prender na própria cintura a linha de vida. Cai tudo, né? Como é que é possível coordenar todos esses interesses, Usan, e você conseguir melhorar o nível de segurança? Porque nós temos uma economia que é uma das 8 maiores economias do mundo, temos um mercado de trabalho na área de construção civil que não para de se expandir, e não, também temos essa estatística lamentável de segurança do trabalho, que leva a esse questionamento. Olha, se vocês notarem, vamos pensar que em poucos minutos, olha a quantidade de não conformidades que nós já apresentamos aos ouvintes. Quantas situações que devem ser corrigidas se apresentou, tanto falha de um lado quanto falha de outro. Já citamos aqui várias situações. O que, que eu imagino que temos que fazer? Corrigir isso. Como se corrige? Iniciando pela escola de engenharia. Concordo plenamente com o Antônio Olalho sobre isso. Uma das disciplinas que eu leciono na Unisinos, que eu faço questão sempre, é no primeiro semestre, Introdução à Engenharia Civil. Nesse primeiro semestre, já se cita todo o complexo das normas regulamentadoras e de segurança do trabalho, para incutir desde o primeiro semestre na cabeça do engenheiro que sai assim. Daí ele tem que desenvolver as suas atividades nas outras disciplinas, sempre ligando à segurança do trabalho. Isso do lado do engenheiro. Do lado do empregado, o treinamento, como foi dito aí, é imprescindível. O problema que nós temos é um problema cultural. Primeiro, a nossa legislação trabalhista tem 50 anos, né? E aonde ainda considera, em muitos casos, o trabalhador um irresponsável, que na época que foi feito era considerado os empresários que exploravam a mão de obra, e era verdade. Então, mas ainda tem esse ranço, dando a responsabilidade ao empregador. Eu acho que no acidente de trabalho todos têm responsabilidade, né? Na prevenção todos têm responsabilidade. E nós temos cada vez mais batalhar pelo seguinte: o trabalhador tem que se revoltar se não tiver condições de trabalho. Porque esse caso citado, que o trabalhador estava lá de cinto, preso a uma linha de vida, o que, que ele deve fazer? Se revoltar, não vou trabalhar. Claro que vão dizer que isso é impossível, tem muita gente contra essa teoria, mas algo tem que ser feito. O que, que é? Educação. O empregador tem que dar condições reais de segurança ao trabalhador, e o trabalhador tem que exigir condições reais de segurança. E aí entram as lideranças sindicais. Eu já vi muita greve por salário. Nunca vi uma greve por condições de segurança. Nunca vi uma obra parar porque os trabalhadores não estão recebendo seus equipamentos de proteção individual ou a obra não tem seus equipamentos de proteção coletiva. Então, é isso que programas como esse devem discutir. O que fazer? Mudança de mentalidade? Sim. Mudança no currículo? Sim. Que os trabalhadores passem a discutir segurança do trabalho, sim. Que os empregadores têm que entender que, ao economizar numa hora extra, ou seja, avançar na produtividade, ou, perdão, avançar na produção com uma hora extra, ele pode ficar parado quanto tempo? Com a obra interditada, quanto vai custar para ele o acidente? Então, hoje, a construção civil, o custo da segurança do trabalho é muito elevado. Há algum tempo atrás, 10 anos atrás, era um item irrelevante no orçamento de um empreendimento. Hoje, varia de 2% a 5%. Olha, o desembolso para a segurança hoje pesa naquela lista de custo da obra. É. Você só... Isso tem que ser considerado pelo empregador. É. Eu acho que é por aí que nós temos que avançar. Sim, o presidente do sindicato aqui dos trabalhadores da construção civil aqui do Rio de Janeiro, que deveria estar aqui com a gente no estúdio, o Carlos Antônio Figueiredo Souza, não chegou, porque também essa época do ano o trânsito aqui é infernal. É, como, aliás, aí também. Então, em toda a parte, essa questão da mobilidade urbana já é outro tema que a gente vem recorrentemente abordando aqui. Mas o sindicato aqui do Rio, ele tem uma brigada, sai todo dia de manhã numa Kombi, percorrendo obras que eles já definem de antecedência por antecedência, para verificar essa questão de segurança. E eles vão lá e veem e tudo isso. Há uma outra questão... que isso ajuda a prevenir, ajuda inclusive porque não é o operário que está lá que vai chegar e dizer para o chefe dele ou para o mestre de obra, eu não vou trabalhar porque não tem a segurança. É o sindicato da categoria que diz isso, tem um outro peso, uma outra força. Outra questão é que o próprio Ministério do Trabalho, que tem também uma ingerência nisso aí, ele tem de estar presente, ao menos por amostragem, nessas obras, para, inclusive, quando acontecer um acidente, interditar a obra, porque, como você falou, há um prejuízo na interrupção, na suspensão de uma obra, por horas, até por dias, então, nem pensar. Então, é preciso que também o Ministério se faça presente nisso aí, porque nós estamos tratando, no final das contas, de vidas de operários que estão trabalhando, que saem de manhã para trabalhar com muito sacrifício, moram longe, geralmente, esse problema da mobilidade, eu volto a dizer, as pessoas gastam 4 horas, 5 horas para ir e voltar, muitos nem voltam para casa para dormir, dormem na própria obra, porque é mais barato, é melhor, é mais cômodo. Isso tudo parece que precisa ser mais azeitado. Você falou historicamente, nós não termos um cuidado com a segurança. E eu estava conversando com o Eulálio antes da gente vir para o estúdio, que o Brasil inteiro foi construído em cima dessa realidade, dessa estruturante na sociedade brasileira, esse descuidado, essa coisa. E nós construímos em cima do trabalho escravo, nós construímos em cima do trabalho indígena, em cima do trabalho do pobre, do analfabeto. Nós não construímos um país em cima de cidadãos, construindo... Exatamente. Não é? Quer dizer, então como é que a gente fica nisso aí? Como é que a gente chega, vai andar para frente nisso aí, Eulálio? Bom, eu acho que primeiro é a educação básica de qualidade, ensino fundamental, que eu venho defendendo. Uma professora federal, só dando português e matemática, e muito bem formada, com salário digno e uma aposentadoria digna. Só assim nós vamos sair dessa situação. Porque se você der português e matemática muito bem dado e uma boa alfabetização por uma professora só, com uma escola de formação de professoras que exija a formação e ela seja classificada dentro de cada estado em que tem uma escola de formação central na capital. E em função da sua classificação, ela vai escolher a cidade dentro do estado que ela vai lecionar, eu acho que resolveria. Porque você vê, o sistema SESI arrecada 15 bilhões, mais do que o Ministério, talvez, da Educação aplique em educação básica, fundamental. Então, eu acho que a saída é por aí. Uma educação forte, porque na nona série, o aluno pode escolher se ela vai para uma escola técnica, quer ser gari, quer ser engenheiro, quer ser médico. Mas a oportunidade igual para todos e um ensino barato, público. Porque aí sim, o retorno do nosso de impostos serão vistos como a saúde, também merece esse cuidado, e como a segurança pública. São os três pilares de um governo. E por isso eu luto por uma educação de qualidade dessa forma. Mas é a longo, isso custa, porque nós vamos levar alguns anos para formar essas professoras e dar oportunidade para professoras que estão aí se reciclarem e entrarem nesse quadro. Mas seria um quadro federal, federal, de formação séria e exigente, mas a professora teria um salário digno e seria respeitada. É isso que falta ao nosso mestre. Eu estudei em escola pública e eu sei o que é uma boa formação, porque, felizmente, a minha professora era exigente. E falta essa exigência, falta o mérito, falta a premiação do bom aluno para que estimulem quem estude e não... Você tem que nivelar por baixo, compreendeu? Certo. Eu acho que nós, com a educação, nós vamos melhorar o nível do operário e ele vai saber exigir mais, porque a ignorância faz ele ter coragem e se arriscar. É, o Sam, isso é o suficiente? Olha, nada a acrescentar, eu acho que é exatamente isso. Mas falta um pouco mais adiante. Tu se falasse agora do cansaço. Isso é uma realidade. Como é que um empregador que se diz inteligente, um homem de negócios, um homem de sucesso, vai aceitar ter uma mão de obra cansada? Nem precisa se preocupar com o acidente, que se preocupe com a qualidade do trabalho. Então, o que tem que se entender, eu sou muito fã do termo meio ambiente de trabalho. O trabalhador tem que ter um meio ambiente bom, sadio. O trabalhador tem que ser bem alimentado. Eu defendo a alimentação por conta do empregador, não é? Porque compensa. Um trabalhador bem alimentado rende mais. Gasta alguns reais em comida, mas vai ganhar muito mais. E alimentação faz parte da segurança. Um bom local de descanso, almoçar em condições, com uma televisão, ter uns 15, 20 minutos de repouso, não exceder aos horários normais. Quer dizer, não, isso é um ponto, isso é um ponto. Mas principalmente o que eu vejo é a cultura. Nós aqui no Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Trabalhadores possui mais de 30 técnicos de segurança que percorrem os canteiros de obra. Eles são autorizados pelo Sinuscom a entrar a qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer obra, para fiscalizar a segurança. E fiscalizam segurança, não avançam em outros temas que não de segurança. E por incrível que pareça, os trabalhadores, essas equipes, são benquistas pelos empregadores. Nunca houve um atrito porque houve uma fiscalização por parte dos trabalhadores. Porque é uma fiscalização honesta, correta, muito bem intencionada. E quanto ao treinamento das pessoas, saindo um pouco daquele ensino básico citado pelo Antônio Lali, nós temos o SENAI, nós temos o SESI, nós temos o SECONCE aí no Rio de Janeiro, que eu acompanho muito, que é um belíssimo trabalho, trabalho importante na saúde do trabalhador, no treinamento do trabalhador. E quanto ao Ministério do Trabalho, também citado, eu vejo um problema que é a falta de fiscais. Primeiro, existem muito poucos fiscais. E aí se usa o termo fiscal. O segundo ponto é, um auditor fiscal do Ministério do Trabalho tem que entrar numa obra... Não para fiscalizar, porque fiscalizar, o meu neto que tem 11 anos ou a minha mãe que tem 90 anos pode ser fiscal, sabem ler? Basta ler a lei e tentar aplicar. Não, isso não se faz em segurança. O auditor fiscal tem que entrar e fazer segurança do trabalho, não fiscalização. É bem diferente entre fiscalizar e fazer segurança do trabalho. E ter critérios mais uniformes, que no Ministério do Trabalho... Os fiscais têm critérios diferenciados, devido à legislação, uma série de coisas que merecedoras é de um outro programa. Mas eu acho que o ensino fundamental é básico, mas o ensino durante a sua profissão, as entidades que estão aí para fazer esse tipo de treinamento, e o Ministério do Trabalho, eu concordo plenamente, é peça importante na prevenção aos acidentes. Legal, esse é o Sérgio San, engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho e coordenador de pós-graduação em segurança do trabalho da Unisinos, lá no Rio Grande do Sul. E nós estamos também com o Antônio Eulálio aqui no estúdio, participando conosco desse debate sobre a segurança na construção civil, que é sempre uma questão polêmica e uma questão frágil do ponto de vista do trabalhador. O Antônio Eulálio tinha falado ainda pouquinho sobre o sistema S, SESI, SENAI, essas coisas todas, que fatura aí, ou recolhe aí, 15 bilhões de reais no ano, e o SAM disse lá, da Unicinos, que o sistema vem agindo de uma forma até louvável. Você concorda, Antônio Lali? Você acha que você falou com um tom que parecia uma crítica? Como é que você vê isso aí? Eu acho que eles poderiam fazer mais, entendeu? E não cobrar, porque muitos cursos são cobrados. Eu acho que eu sei, porque eu tenho uma pessoa, um pintor, que ele quer fazer um curso e ele fala que não tem dinheiro para fazer, no SESI ou no SENAI. Então, eu acho que eles deveriam aumentar o número de vagas, abrir mais o leque, porque isso daria uma formação melhor depois do ensino fundamental, que ele teria uma base para ganhar mais, ser mais qualificado. Porque o SESI forma bem, mas eu acho que forma pouco. O SESI, o SENAI, o Sistema S, podia formar mais. Não é que eu até admiro o trabalho do Sistema S, mas eu acho que poderia ter mais quantidade, que o Brasil precisa de gente qualificada. O que parece é isso, o Sam e o Lálio, é que tudo bem, o Sistema S é bom, o Ministério do Trabalho age também, a contento e tal, mas o país vem se desenvolvendo num ritmo muito elevado, muito rápido. E as obras contratadas para os mega eventos esportivos, por exemplo, que são agendados já há 4 anos, 5 anos, isso tem que sair. Então é corrido mesmo. E isso compromete sempre, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Mas isso é uma falha, eu acho, também de planejamento. Porque desde 2007 nós sabíamos que nós íamos ser a sede da Copa do Mundo. E não nos planejamos para que a obra fosse tocada num ritmo mais sensato, sem essa correria, sem essa pressa. E para você ter uma ideia, pelo que o Sam falou, se gasta mais em segurança do que no detalhamento de um projeto. Um projeto, às vezes, não custa 2% da obra. E isso eu acho até um absurdo. É isso mesmo, entendeu? Sam? Sobre isso. E isso daí influi na qualidade da obra também e depois na segurança. Agora, os engenheiros que estão liderando a obra, normalmente eles são de produção. Isso é um erro. Eles tinham que ser antes engenheiros da especialidade, engenheiro civil de construção e com especialidade em produção também. Eu defendo que ele conheça, que ele tenha vivência, principalmente quem lidera. Porque quem lidera, se ficar só com uma planilha, um cronograma e uma planilha de custos, ele pode entrar num caminho que vai apertar, quer dizer, vai estourar na parte mais fraca, que é o trabalhador. É isso aí. Entendeu? Pela pressão. E isso pode aumentar o risco de acidentes. O senhor, vamos voltar então a essa questão do projeto e você desenvolver dali? Olha, deixa eu apresentar alguns dados que você já conhece, mas talvez os ouvintes não conheçam. No Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 5 mil vagas para trabalhadores da construção civil em treinamento no Sistema S. Sabe por que não acontece? Não tem aluno. Sim. Esses cursos são gratuitos, o aluno ganha uma bolsa, ganha o transporte, ganha um vale-refeição e tem emprego garantido ao final do curso. Sim. Mas aonde é isso aí, o Sam? Daqui no Rio Grande do Sul. Mas aí em Novo Hamburgo? Você está em Novo Porto Hamburgo? Alegre, na Grande Porto Alegre, grande nas Porto grandes Alegre. Cidades. Certo. Aquelas que necessitam de mão certo, de obra. Certo, acho que estão se expandindo, né? Exatamente. Não tem aluno. E a que você atribui isso? A construção civil está envelhecendo em termos de mão de obra. Quando eu comecei em obra, isso lá vão 40 e tantos anos, a obra, todo trabalhador se fazia acompanhar de seu filho pequeno. Não tinha com quem deixar, então 8, 9 anos tinha criança na obra acompanhando os pais. Esse menino, quando chegasse em 16 anos, ele já era trabalhador, ele já era oficial. ele com 18, 19 anos, ele já era um profissional completo. Hoje, por não permitir a entrada de um menor de 18 anos na construção civil, quem é que o jovem que vai querer entrar na construção civil aos 18 anos? Quando ele chega aos 18 anos, a coisa já está em outro nível de profissional dele. Por isso que a construção civil vem envelhecendo muito, carpinteiro e ferreiro todos estão na faixa acima de 30 anos de idade, tu não encontra mais ferreiro de 22, 23, 24 anos, mesmo com carpinteiro. Isso vai fazer uma alteração completa na construção civil nos próximos 10, 20 anos. É a mecanização da construção civil, é a pré-fabricação da construção civil, né? Novos equipamentos vão entrar. Então nós temos que pensar um pouco também, quando se fala em educação, e o Antônio Eulálio falou, é muito importante em preparar esses jovens para a tecnologia da construção civil que vem aí. E outro dado interessante que poucos sabem, os índices de acidentes no Brasil, de 2008 para cá, diminuíram consideravelmente, dados oficiais do governo, Ministério do Trabalho, IBGE e Ministério da Previdência. É que o número de trabalhadores aumentou nos últimos anos, então, por conseguinte, o número absoluto também aumentou de acidentes. Mas os números relativos têm diminuído muito. Aqui na Fiergas, nós temos esse levantamento, acompanhamos, ainda falta muito. Ainda falta muito por fazer. O caminho está seguido, só tem que acelerar o caminho da prevenção. Sim. O Sam, só para acrescentar uma informação aqui, eu estou com uma matéria da Agência Senado. É uma matéria relativamente antiga, porque ela é de março desse ano, e diz que em 2011, portanto, 2 anos praticamente atrás, 18 mil acidentes foram registrados com morte ou invalidez permanente. Outros 300 mil acidentes de trabalho, também no mesmo ano, causaram invalidez temporária de trabalhadores. E esse número pode ser muito superior, tendo em vista que não há o registro para o mercado informal e nem sempre há a notificação. E isso não se restringe a construção civil, mas ao mercado de trabalho como um todo, são dados do Tribunal Sim. Superior do Trabalho. De qualquer maneira, são dados alarmantes, embora a gente parece que caminha num sentido em que nós temos duas realidades. De um lado, o Brasil vive hoje uma situação de emprego formal como nunca viveu antes, e em torno de 4,5%, 5,5% da mão de obra disponível, empregada com carteira assinada. De outro lado, nós temos esse avanço muito tímido de todas as medidas do arcabouço todo do mercado de trabalho, e não só na construção civil, de maneira geral, inclusive a legislação trabalhista dessa questão. Nós, ao mesmo tempo que lutamos, vemos os sindicatos lutando por uma jornada de 40 horas semanais, e nós temos 44, nós vemos também pessoas trabalhando 18 horas e se acidentando por esse motivo, porque estavam há 18 horas trabalhando sem parar ou com uma interrupção pequena. Como é que a gente vai lidar com essas dicotomias todas? Bom, primeiro eu vou dizer assim, eu acho que deveria ser proibido publicar qualquer notícia com esses números que foram dados. Só os números. E explico por quê antes que seja apedrejado pela opinião dos ouvintes. Quando se diz 180 mil acidentes, eu pergunto, no universo de quantos? Quantos trabalhadores? Qual foi o número relativo? Né? Estão apresentando números absolutos. Mas para aí, e o relativo? Na verdade, diminuiu. São 18 mil, viu, Sam? Só para fazer essa correção. É, 18 mil e mais 300 mil que resultaram em invalidez temporária de trabalhadores. Em um universo de quanto? Uhum. Quanto foi o ano anterior e quanto foi o ano posterior? E o universo dos trabalhadores formais com carteira assinada, porque ele fala aqui que a informalidade também tem os seus acidentes que não são registrados. Pois é, vamos ficar nos formais. Quantos trabalhadores formais? Quantos acidentes por cada 100 trabalhadores? Então, isto, o que que acontece? Cria um clima de insegurança e desvia a atenção da prevenção. Prevenção se faz com números. Se faz com dados, com informação, não é? Acho que concordam com isso. Em cima disso é que se faz. Mas nós temos que ter números reais. Quando dizem para mim, a construção civil é a que mais mata no Brasil, eu digo, não é verdade. não é verdade e interrompo qualquer palestrante que diga isso. Tem outros segmentos que matam mais, tá? Não quer dizer que a construção civil não tem acidente, por favor, não é não, isso claro. Que eu estou dizendo. Só para ilustrar, o que outros setores têm mais vítimas, assim, de serviços em geral, aqui, né? No sul é muito, né? Na indústria madeireira é muito. Claro, é. Agora, o que está faltando, e tu abordaste um tema importantíssimo, a informalidade. De 2008 para cá, com o FAP-NETEP, com a obrigação da CAT, por exemplo, nenhuma estatística antes de 2008 tem valor, porque houve uma mudança, né, na forma de avaliação, nos índices, então tudo de 2008 para cá. O que que eu imagino? Pode ser um sonho, pode ser uma utopia, mas pelo menos eu dou o primeiro passo para uma longa caminhada. Todo o hospital, toda a clínica que atendesse um acidentado do trabalho e perguntasse, tu tem carteira assinada? Não. Ele fosse registrado, esse acidente fosse registrado em paralelo, numa CAT 2, por exemplo, uma comunicação de acidente de trabalho 2, para nós também termos, e isso é possível, a Previdência tem condições de fazer isso, tem os centros de saúde, fazer, porque aí nós teremos que saber o que que acontece. Eu imagino que o número de acidentes na informalidade e na formalidade é o mesmo, números relativos, é o mesmo, né? Imagino isso. Não tenho certeza, mas eu gostaria de ter essa certeza. Então, o que falta ao governo? Ter números corretos, que está se aproximando. Agora deve sair o de 2012, logo, está por sair já esse mês, era para sair o mês passado, mas nós já temos alguma coisa para pensar. Está diminuindo. O que houve com o setor, por exemplo, de carne, de abate, de frangos, de gado? Era um local de muito acidente. Com a norma regulamentadora específica, a tendência é diminuir. Então, é isso que falta. E na construção civil está faltando isso, é as pessoas pensarem em números relativos e não absolutos. E outra, sempre que se vê um sujeito de pendurado, trabalhador caiu o andaime, ele ficou de pendurado no cinto. Todo mundo fala que o andaime caiu. Não fala que ele estava seguro, que ficou de pendurado no cinto. Não é? Uhum. A abordagem do acidente é que nos prejudica um pouco a nós, prevencionistas. Certo. Eulário? Eu acho que também deveria atrelar assim, a participação no lucro à redução de acidente. Porque isso daria um estímulo para que o próprio trabalhador cuidasse mais da sua própria segurança e não fizesse um trabalho inseguro. Porque ele tem que ter uma mensagem em todo o trabalho que ele pode paralisar o trabalho se ele não tiver seguro ou se for arriscado. E isso influiria qualquer acidente na participação do lucro de todos, daquela empresa ou daquela obra que hoje é considerada quase como uma empresa, e isso faria com que todos participassem da redução de acidentes na obra. Esse é o... Eulália, me permite discordar. A minha experiência já é prática nisso. Vai haver uma omissão na comunicação do acidente. Para não perder o ganho na participação, os acidentes serão omitidos. Uma subnotificação. Mas tem muitos acidentes, ouça, que são, às vezes, uma martelada no dedo, uma coisa assim, está considerado nesses 300 mil acidentes de trabalho que causaram invalidez temporária, porque às vezes o operário, até ele próprio quer... Ele provoca para poder ficar em casa, compreendeu? E o PL, que eu digo, esses acidentes graves seriam acidentes de morte ou invalidez permanente, não qualquer acidente, e seria registrado. E uma empresa séria tem que ter, e aí entra o engenheiro de segurança na obra. Um programa honesto, eu concordo. Entendeu? E aí está o engenheiro de segurança na obra, porque... Não pode. Por que que é caro a engenharia de a segurança na obra, que você falou 2% a 3%? Você hoje tem um engenheiro com uma formação só de segurança. Quando você teria o engenheiro civil que está tocando a obra, ele teria que ter a formação de segurança? E até os encarregados também, seriam os técnicos de segurança, para que eles fossem responsáveis. Porque você colocar. Aí entra os auditores do Ministério do Trabalho que fariam auditoria na obra para ver se os procedimentos estão corretos. Aí eles seriam os auditores. Perfeito. Compreendeu? Perfeito. Por isso é que está faltando que o Ministério do Trabalho faça a auditagem e a obra tenha um engenheiro civil e formado em segurança de trabalho com extensão. E isso depois de 3 anos, 4 anos de formado, porque aí ele já sabe, ele já vivenciou uma obra. Legal. Entendeu? E nós estamos envelhecendo, a nossa. Você citou aí que os operários e os empregados na construção civil estão envelhecendo. Nós tivemos um hiato de quase 30 anos sem obra. Praticamente de 79, 80 mais ou menos até 2005, 25 anos, o Brasil praticamente parou, não teve mão de obra, não formou ninguém, praticamente. Eles mudaram até de ramo. Legal, sim, vamos ver aí. Fala, Sam. Não, eu concordo com quase tudo dessas suas afirmações. São perfeitas, eu só discordo sobre a especialidade dentro da engenharia de segurança. Seria necessário um outro programa para discutirmos, mas a prática mostra que seria inviável. Agora, os técnicos de segurança, esses merecem uma maior atenção. O ensino de técnico de segurança, para mim, tinha que ser muito melhorado. Muito, dado mais atenção ao técnico de segurança. Técnico de segurança é um profissional de alta valia numa obra. Ele é o anjo da guarda do trabalhador. E ele está relegado desde a sua escola. Isso eu digo, escrevo e assino embaixo. Cada vez que eu faço palestra numa escola de técnicos, eu cito isso. Eu sinto muito a deficiência do ensino no nível de técnico de segurança. Mas isso podia em todo muito, nível. Mas muito melhor mesmo. Ô, Sam, então, sim. Todo técnico no Brasil, a relação salarial é muito grande entre o nível superior e o técnico. Isso desestimula a formação do técnico. Sim. Se você olhar a Europa, os países mais envolvidos, a relação é muito menor. Sim. Compreendeu? E exato. Eu acho que essa desvalorização é que não atrai uma mão de obra de qualidade para a formação técnica em todos os níveis. Perfeito. Tá. Concordo. Aí e entra veja... o sistema S. Aí é que entra o sistema S que eu falo. Mas um engenheiro, ele não pode ser só formado em segurança e trabalho. Porque ele tem que entender a sua especialidade da eletricidade. Você mesmo é engenheiro civil especialista em segurança. Então, você já vivenciou a engenharia civil? Você fala com muito mais propriedade sobre segurança e trabalho na engenharia civil do que uma pessoa só formada em engenharia de segurança, que criou-se uma engenharia. Isso que eu disse, que esse é um assunto que vamos levar muito tempo. Muito tempo, mas eu acho que tem que ser discutido, porque o MEC, porque as escolas de engenharia quiseram formar o título em engenheiro. Hoje até, eu já encontrei numa cidade no interior, na Amazônia, arquiteto e engenheiro de segurança do trabalho. Isso não existe. Isso não existe. O arquiteto não pode ser engenheiro de segurança do trabalho. Sim, o Sam. Bem, a legislação está aí para isso e merece ser discutida. Agora, tem uma outra coisa. O engenheiro de produção, para mim, tem que ser um gestor do empreendimento. Eu concordo. E se cercar, se ser seguido, né? Nos conceitos do engenheiro de segurança. Mas o gestor, ele está atrelado, Sam, a um engenheiro, que eu trabalhei, inclusive, em grandes projetos. E o engenheiro com experiência, com vivência, que tem que liderar a obra. E isso ser assessorado pelo engenheiro de planejamento, que seria o engenheiro de produção, e o engenheiro de custo de planejamento, seria um assessor dele. Quem vai gerir uma obra é quem entende de obra. Esse é o problema. Nós estamos vivendo uma era errada, que o engenheiro de produção ele quer. Só pensa em custo, reduzir prazo e redução. Redução implica em pressão em cima dos que trabalham. E essa pressão, sabe que, não, que acaba nesse tipo de acidentes, não só de pessoas, como de obras também. Nós temos que chamar atenção. Estamos exatamente voltando ao foco central com essa questão que o Eulálio acabou de falar aqui, porque nós enveredamos pelo caminho da formação acadêmica na área de engenharia e até da formação técnica e nos desviamos um pouco da questão da segurança. Eu gostaria, já que nós estamos caminhando para o final do programa, que nós voltássemos o foco para essa questão original da nossa pauta, para tratar do que é o SAM, que você acha que pode ser feito de imediato. É uma coisa que nós estamos falando de pessoas que estão se arrebentando no trabalho. E muitas vezes, numa área da construção civil, como você falou antes da madeireira, como a gente pode citar o transporte coletivo de passageiros, ou pode ter o metroviário, ou o transporte de trens, tudo isso gera muito acidente. Agora, o que nós podemos fazer para diminuir os acidentes e minorar os efeitos desses acidentes, ou seja, reduzir a gravidade desses acidentes quando eles acontecerem? Olha, eu tenho uma opinião estratificada sobre isso. O caminho, para mim, são as comissões tripartites. A NR18 prevê o CPN, Comitê Permanente Nacional, e o CPR, os Comitês Permanentes Regionais. Essa comissão tripartite tem quem? Quem é que integra? Aí é que está. Tem que escolher para isso profissionais desarmados dos espíritos belicosos. Eu cunhei uma frase que diz assim: numa negociação, todos cedem para todos ganharem. Nesse sistema, numa tripartite, não tem impor a sua vontade. Não adianta. Sempre alguém vai ceder. E, na verdade, todos vão ceder em determinado momento em benefício do coletivo. Não adianta eu colocar lá um representante do empregador, um representante do empregado ou do governo que queira defender o governo, empregado e empregador. Não, nós temos que entender é o todo. O Brasil está marchando para o individualismo, esquecendo o todo. E segurança é um todo. O que é segurança na obra? Não é um ser humano. Não é o caso a vida. E não é o caso de cada um, né, Wilson? Não é individual. Exatamente. Eu tenho que estar preocupado comigo e com o meu colega. Agora, isso aí que você está falando, Sam, é um problema geral da sociedade brasileira, não é apenas uma coisa dos trabalhadores. O individualismo está tomando nossa conta. Se tu olhares a educação, aquela educação simples, de dar bom dia, boa tarde, de abrir a porta do elevador, de permitir a passagem, todo mundo quer levar vantagem, é no trânsito, é na lotérica, é na fila do cinema, é na livraria, é no shopping. As pessoas estão perdendo o senso coletivo. E segurança, eu repito, é coletivo. É, e saúde não se compra, não adianta querer pagar. Se saúde, se protege, não é? É segurança, verdade. Se protege. Eu sou fã do tripartite. Eu sou fã. Sim, agora, uma coisa... com as lideranças das três bancadas, tem que indicar pessoas de bom senso, que é uma coisa difícil de encontrar. Legal. Uma coisa que eu vi aqui, o dado que está aqui também na matéria que eu peguei, é que nos canteiros de obra, a pressão sobre o trabalhador se verifica pela redução do tempo da construção de um metro quadrado. Em 95, era de 42 horas e está reduzido hoje a 36 horas. Isso é uma aceleração da obra que tem implicações na área de segurança, quer você queira, quer não. Não há como você acelerar a produção sem você botar em risco quem está cuidando dessa produção, não é? Sim. Não? É a mesma coisa que uma empresa de ônibus obrigar os seus motoristas a dirigirem 14, 15, 16 horas para poder acelerar a viagem. Exatamente. Vai morrer gente. Exatamente. Bom, Eulálio, fala. Eu acho que também passa pelo excesso de terceirização numa obra. Porque você, normalmente, aí que entra também o engenheiro de... Ele contrata por uma concorrência informal, em que cada terceiro dá um menor preço. E isso vai pressionar a mão de obra, vai pressionar o risco de acidente aumenta. Então, eu acho que a terceirização nessas concorrências públicas devia ser limitada como antigamente. A empresa tem que ter um quadro, e esse quadro bem treinado vai reduzir esses tipos de acidentes comuns em obra, porque você está com uma equipe bem formada. Aí vem também um planejamento de governo, falta de continuidade de obra leva a empresa a ficar reduzida e terceirizar quando solicitada. É. Então, tem que ter um meio termo. É, me permite essa... discordá-la. Não, fale aí. Pode falar. Nós estamos no final do programa e eu não posso perder a deixa. Eu sou a favor da terceirização, quarteirização e quinteirização. Para mim não interessa quem pague o trabalhador. Para mim interessa que pague bem e dê condições de trabalho para o trabalhador. Sou inimigo mortal da precarização. E está havendo uma confusão entre esses dois termos, terceirização e precarização. Precarização tem que ser banida. Isso é um crime. Precarizar a mão de obra é um crime. Agora, terceirizar é especializar, é útil, é dar chance para muito mais gente. Legal. Olha, eu quero só que vocês façam a intervenção final, cada um de vocês, 2 minutos. O Eulálio vai fazer a dele agora e depois você, o Sam. Não, eu sou favorável a que terceirize o mínimo, com qual eu continuo nessa tese. Porque terceirização com uma concorrência, você sempre vai jogar o menor preço, vai pagar menos ao trabalhador e vai forçar a trabalhar para maximizar o lucro do contratante terceiro. Então, eu não concordo com a tese excessiva da terceirização, só quando for uma coisa muito específica, fora do escopo do que a empresa está preparada para fazer. Mas eu não concordo, não. Certo. Tá? Nós estamos vendo que esse aí já é o tema para outro programa, porque vale, né? Esse debate é bom também, hein, Wilson? Olha, terceirização, eu adoro discutir. Eu tenho opiniões formadas, tenho artigos escritos sobre isso. Eu adoro a discutir. Legal. O Sam, eu queria que você me passasse o seu... Eu entro em contato com você depois da produção para a gente pegar mais informações, mas queria que você fizesse a sua despedida aqui do programa. Bem, eu te cumprimentando, Luiz Augusto, cumprimentando o Antônio Eulálio e a todos os ouvintes, quero dizer que é um prazer e uma satisfação saber que existe um programa que aborde esse tema, saber que aborda em termos sérios, que levanta o problema para a gente partir para soluções. Uma hora é muito pouco, né? É verdade. Mas é o início. E esse início tem que levar aqueles que nos ouviram, aqueles que, a pensar o que fazer e discutir dentro das suas entidades, das suas obras. Eu quero cumprimentar a todos pela ideia de colocar um tema como esse no programa, e tu mesmo já disseste, outros temas deste programa saíram que merecem ser discutidos no futuro. Exatamente. Agradeço a honra de ter participado com você. O prazer é todo nosso. Eu vou entrar em contato exatamente para nós aprofundarmos essa questão da terceirização, que vale a pena a gente fazer um programa sobre isso. Terceirização em geral e em particular na construção civil. Bom, o Tema Livre agradece a participação do Sérgio San, engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho e coordenador da pós-graduação em segurança do trabalho da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, que falou conosco por telefone direto de Porto Alegre, e o Antônio Eulálio Pedrosa, engenheiro civil, especialista em estruturas e conselheiro do CREA aqui do Rio de Janeiro. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para todos, um ótimo dia. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.